Samuel, quando tinha uma geração se corrompendo. Estevão foi apedrejado e morreu por amor a mim, mas viu céus abertos. O que falar de Enoque, que arrebatado foi, porque pregou minha palavra e não parou? E João Batista, que em meio ao deserto a palavra e o caminho preparou. E se Deus hoje me chama, hoje convocar, o que ele vai ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou, pode me chamar que eu vou. Se é pra subir ao monte, se é pra descer ao vale, pode me chamar que eu vou, pode me chamar que eu vou. Pra subir ao monte, se é pra descer ao vale. O que falar de Enoque, que arrebatado foi, porque pregou minha palavra e não parou? E João Batista, que em meio ao deserto a palavra e o caminho preparou. E se Deus hoje me chamar, ele vai me ouvir dizer? E se Deus hoje convocar, o que ele vai me ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou, se é pra subir ao monte, se é pra descer ao vale. Pode me chamar que eu vou, mas fugir. Quando Deus me chama, a única resposta é sim. Quando Deus me chama, não preciso mais fugir. Quando Deus me chama, a única resposta é sim. Pode me chamar que eu vou.